dele somos, nele nos movemos. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Atos 17 e 28. O mundo destes tempos de tribulação continua vivendo precipitadamente, faminto de paz e afoito por sucesso material, em um ritmo competitivo e desesperado em direção ao desconhecido. Mas a vida, afinal, de fato pode ter um sentido, ainda que este mundo esteja caído, no qual entrou o pecado, a corrupção e a morte. Ainda existe um caminho possível para a vida no qual todos os que o buscarem poderão seguir. Ainda temos uma possibilidade para fazer uma livre escolha. O poder que move a vida não pertence a nós. No estado em que estamos, o bem e o mal habitam dentro de cada um de nós. Mas nós ainda temos uma possibilidade de escolher nosso futuro, pois algo vindo de cima foi feito por nós. Existe uma possibilidade para nós mudarmos a nós mesmos, crermos na esperança e escolher o caminho do amor e da verdade, que é o caminho da luz. Mas uma coisa fica evidente: embora devamos ter os olhos abertos e sermos sábios para viver, de nada adianta nos desesperarmos por causa da nossa frágil e crítica condição, à beira de um abismo. O poder maior não está em nossas mãos. Não há ansiedade ou desespero que nos sustente. O domínio da vida não procede de nós mesmos. Somos criaturas mortais e limitadas, colocadas dentro de uma cápsula de teste de fé para sermos provados, se iremos escolher crer na verdade para seguirmos o caminho do nosso Criador ou se iremos nos revoltar para praticarmos o mal. Tudo o que cabe a nós é crer, sermos conscientes e praticarmos o bem. O poder que pode nos livrar e nos salvar para a vida futura está nas mãos daquele que é maior do que tudo, o grande Pai da Luz. Ele tem o domínio de tudo. Ele é a verdadeira vida, o nosso mover e o nosso existir. Tudo o que cabe a nós, nesta batalha presente, é nos arrepender do mal e cremos nos testemunhos dos atos de justiça de Deus, que estão na criação, e que também Ele realiza através dos tempos, e que provam o seu poder. Ele está acima de tudo, acima de toda a existência, e poder, e domínio. O fato de tudo existir é o fato de tudo aquilo que Ele é. Ele é o único em quem existe a salvação e a libertação. O Pai dos céus é quem dá a existência a tudo que vive e se move, pela força infinita que procede do seu todo-poderoso Espírito de vida e de poder. Ele fez algo por nós. Ele nos deu uma poderosa salvação, através de Cristo, se cremos no seu nome. A vida é algo que vem da eternidade. Viver e ser é mais do que existir num tempo passageiro. O ser existe e emana da vida eterna de Deus. Somente quem está em Deus possui a verdadeira vida. O homem, no princípio, foi tentado, caiu e foi separado da vida de Deus. Mas houve providência de salvação para ele, pois Jesus Cristo veio até nós e pagou a dívida dos nossos pecados. Quem aceitar a salvação pela fé no testemunho do Filho de Deus será admitido de volta desde hoje no seu reino celestial de justiça e paz, que está centralizado na eternidade, num novo espírito, e ressuscitará no último dia, e viverá para sempre. Deus está dentro de cada um de nós. Nós existimos dentro dele, embora nem todos permaneçam com Ele. O Todo-Poderoso é o amor em ser e existência. Ele fez algo pelo mundo e deseja que todos olhem para Ele e creiam na sua palavra para que sejam salvos, se tornando seus filhos. Cristo nos traz de volta a vida, e a vida é a força de tudo. O próprio Pai Eterno possui uma vida infinita, e vive para sempre. A vida existe para a verdade, e a verdade é o que liberta a vida. Tudo existe por causa da verdade, embora nem todos aceitem a verdade. O Eterno é a fonte sustentadora de toda a força e de toda a vida, e tudo se cria e se sustenta pelo poder da palavra dele. Ele pode e quer ser conhecido, pela sua palavra e pelas manifestações da criação, mesmo que a sua existência seja inexplicável. Devemos buscá-lo, conhecê-lo e aprender sobre quem ele é: amoroso, bondoso, fiel, misericordioso, perdoador, como também justo e santo, o grande juiz de todos os reinos da criação. Só não cabe a nós tentar entender o grande mistério da existência do Todo-Poderoso, o que é inalcançável e exclusivo somente dele mesmo, segundo o seu eterno poder. Ele nos criou no princípio e, mesmo após a nossa queda, nos deu uma possibilidade de salvação. Salvação esta que ele está operando sobre todos os que se dispõem e olham para Cristo. O poder e a salvação pertencem a ele. A nós cabe crer na sua palavra, nos sujeitando ao seu reino, andando na luz, amando o próximo e praticando a verdade. É suficiente para nós mortais, em processo de redenção por causa do seu grande amor. É suficiente para nós saber que não somos donos de nenhum poder próprio, que vivemos e existimos dentro dele, e ele dentro de nós, se ao menos entregarmos nossos corações para crermos no seu sublime amor e existência, mesmo se sofrendo por um pouco de tempo por amor à justiça, praticando o bem. Nós somos a coroa da sua criação deste universo, E se existimos é porque antes de tudo ele existe dentro de nós. Ele sustenta a terra e o universo pela sua palavra. Ele nos dá o sol, o oxigênio e as chuvas para a terra, e a inspiração para a vida e para o bem. Ele nos sustenta o ser, o viver e nos dá a consciência e o entendimento, pelo seu bendito poder e graça, mesmo sendo nós ainda pecadores. Portanto, se ainda vivemos, e existimos, mesmo sendo maus, é por causa da sua grande bondade e amor, e porque ele não nos abandonou e nos providenciou uma poderosa salvação, em Cristo, e ele é poderoso para salvar a todos os que aceitarem o seu amor, que está em seu Filho. Ele continua estendendo suas mãos para todos os que humildemente tomam posição de fé para com ele. Ele é o sustentador da vida. Tudo vive nele, e ele está em tudo. Decretos da Fé. Blogspot.com